Capítulo 11. O amor faz a diferença. O amor não é a nossa única necessidade emocional. Psicólogos têm observado que entre nossas carências básicas encontra-se a segurança, a autovalorização e o significado. O amor, no entanto, relaciona-se com todas elas. Se me sinto amado por meu cônjuge, sinto relaxar, pois confio que o seu amor não me fará mal algum. Acho-me seguro em sua presença. Posso enfrentar muitas incertezas em meu emprego e ter inimigos em outras áreas de minha vida, mas sinto segurança em relação ao meu cônjuge. Meu senso de autovalorização é alimentado pelo fato de saber que meu cônjuge me ama. O amor que ele me dedica aumenta minha autoestima. A necessidade de significado é a força emocional por trás da maior parte de nossos atos. A existência humana é pautada pelo desejo de recursos. Queremos que nossas vidas valham a pena. Temos nossas próprias ideias de onde encontrar esse significado e trabalhamos duro para atingir nossos alvos. Ser amado por nosso cônjuge aumenta nosso senso de significado. Concluímos, se alguém me ama, então devo significar algo para essa pessoa. Tenho significado porque sou a obra-prima da criação. Possuo a habilidade de pensar em termos abstratos, comunicar meus pensamentos por meio de palavras e tomar decisões. Através da palavra escrita ou gravada, posso beneficiar-me com os pensamentos daqueles que me precedem. Sou enriquecido pelas experiências de outros, mesmo que tenham vivido em épocas e culturas diferentes. Com a morte de meus familiares e amigos, experimento o fato de que há uma existência além do material. Concluo que todas as culturas, as pessoas acreditam no mundo espiritual. Meu coração afirma que isso é verdade, mesmo que minha mente, treinada em observação científica, levante questionamentos a esse respeito. Tenho significado. A vida possui um sentido. Existe um propósito mais alto. Quero acreditar nisso, mas não consigo encontrar esse significado além que alguém expresse ele para mim. Quando meu cônjuge de forma amorosa investe tempo, energia e esforço em minha pessoa, acredito que tenho significado. Sem amor, passo a vida inteira na busca do significado, da autovalorização e da segurança. Porém, quando experimento o amor, ele impacta positivamente todas essas necessidades. Torno-me então livre para desenvolver meu potencial. Sinto-me mais segura em minha autoestima e posso canalizar meus esforços para outra direção ao invés de ficar obcecado com minhas próprias necessidades. O amor verdadeiro sempre resulta em libertação. No contexto do casamento, se não nos sentimos amados, as diferenças tornam-se ampliadas. Observamos um ao outro como ameaça à própria felicidade. Lutamos por autovalorização e significado e o casamento torna-se mais um campo de batalha do que um porto seguro. O amor não oferece resposta para tudo, mas cria um clima de segurança no qual podemos buscar soluções para as questões que nos aborrecem. Na convicção do amor, os casais podem conversar sobre diferenças sem condenação. Conflitos podem ser resolvidos. Duas pessoas diferentes podem aprender a viver juntas em harmonia. Descobrimos como fazer surgir o melhor de cada um. Podemos chamar a isso tudo de recompensas do amor. A decisão de amar seu cônjuge encerra um tremendo potencial. Aprender a primeira linguagem do amor dele transforma esse potencial em realidade. O amor realmente faz o mundo girar. Pelo menos isso é afirmado no que diz respeito a Jim e Norman. Eles viajaram 3 horas para chegar em meu escritório. Era óbvio que Norman estava contrariado. Jim torcera seu braço com a ameaça de deixar. Não sou a favor nem recomendo essa atitude, mas as pessoas não podem saber disso antes que nos encontremos. Estavam casados há 35 anos e nunca haviam tido um aconselhamento conjugal. Jim iniciou a conversa. Dr. Chapman, gostaria que o senhor soubesse de 2 coisas. Em primeiro lugar, não temos problemas financeiros. Li uma revista que afirmava ser o dinheiro o maior problema no casamento. Este, porém, não é o nosso caso. Nós dois trabalhamos a vida toda, a casa está paga e os carros também. Realmente não temos dificuldades financeiras. Em segundo lugar, o senhor precisa saber que nós não brigamos. Ouço sempre meus amigos dizer das brigas que tiveram. Nós nunca discutimos. Não consigo nem me lembrar da última vez em que tivemos uma discussão. Nós dois concordamos que brigas não levam a nada. Então não brigamos. Como conselheiro, apreciei o fato de Jean jogar um pouco de luz para começarmos. Sabia que ela iria direto ao ponto. Ela demonstrou que agiria assim logo em suas primeiras palavras. Queria ter certeza de que não nos atearíamos ao que não fosse necessário, pois seu objetivo era utilizar o horário que tinha de forma sábia. Ela continuou: O problema é o seguinte. Sinto que meu marido não me ama. A vida tornou-se rotineira para nós. Levantamos pela manhã e vamos ao trabalho. De tarde, dedico meus afazeres e ele aos dele. Costumamos jantar juntos, mas não conversamos. Ele assiste televisão enquanto comemos. Após o jantar, refugia-se no porão e dorme em frente à TV até que acordo e digo-lhe que já é a hora de ir para a cama. Essa é a nossa vida 5 dias por semana. Aos sábados, ele joga golfe na parte da manhã, trabalha nos jardins à tarde e às noites saímos para jantar com um casal de amigos. Ele dialoga com eles, mas quando entramos no carro para retornar à nossa casa, a conversa simplesmente termina. Quando chegamos, ele dorme em frente à TV até a hora de ir para a cama. Aos domingos pela manhã, vamos à igreja. Nós vamos à igreja toda manhã de domingo. Ela enfatizou e prosseguiu. Depois, almoçamos fora com alguns amigos. Ao chegarmos em casa, ele dorme em frente à televisão a tarde toda. À noite, vamos à igreja, depois voltamos para o lar, comemos pipoca e vamos para a cama. Fazemos isso todas as semanas e é só isso. Somos como os dois colegas que moram na mesma casa. Não há nada de especial entre a gente. Não sinto de forma alguma que ele me ame. Não há calor, não há emoção. É só vazio, só morte. Não sei se consigo mais continuar desse jeito. Àquela altura, Jean chorava. Dei-lhe um lenço de papel e olhei para Norma. Suas primeiras palavras foram: Não consigo entendê-la. Tenho feito tudo o que posso para demonstrar que a amo, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, quando ela começou a reclamar mais. Nada parece agradá-la. Não importa o que eu faça, pois ela continua a reclamar que não se sente amada. Não sei mais o que fazer. Era nítido que Norma estava frustrado e muito irritado. Então lhe perguntei: O que você tem feito para demonstrar seu amor por Jean? Bem, para começar, eu chego em casa antes dela e todas as noites adianto o jantar. Para falar a verdade, 4 vezes por semana eu tenho o jantar quase pronto quando ela chega à nossa residência. Na quinta noite da semana, saímos para comer fora. Depois do jantar, 3 vezes por semana eu lavo a louça. Em uma das 4 noites tenho uma reunião, mas por 3 noites lavo toda a louça. Limpo toda a casa porque ela tem problema de coluna. Faço todo o trabalho de jardinagem porque ela é alérgica ao pólen das flores. Retiro a roupa da secadeira e em seguida dobro. E ele prosseguiu a dizer todas as outras coisas que fazia por Jean. Quando terminou de falar, pensei: esse homem realiza tudo em casa e o que sobra para a esposa fazer, não sobra quase nada para ela. Norma continuou: Faço todas essas coisas para demonstrar meu amor por ela e ainda ouço-lhe dizer a mesma coisa que me afirma há uns 2 ou 3 anos. Não se sente amada por mim. Não sei mais o que fazer por ela. Quando me virei novamente para Jean, ela disse: Tudo bem dele fazer todas essas coisas, mas eu quero que ele se sente no sofá e converse comigo. Nós nunca dialogamos. Há 30 anos que nós não conversamos. Ele está sempre ocupado em lavar a roupa, limpar a casa, cortar a grama. Ele está sempre ocupado em alguma coisa. Quero que ele se sente ao meu lado e me dê um pouco do seu tempo. Olhe para mim, fale comigo sobre nós e sobre nossas vidas. Jean mais uma vez chorou. Era óbvio para mim que sua primeira linguagem do amor era a qualidade de tempo. Ela clamava por atenção. Queria ser tratada como gente, não como objeto. Todo o trabalho de Norma não supriria sua necessidade emocional. Mais tarde, quando conversei com ele, descobri que também não se sentia amado, mas simplesmente não falava sobre isso. Disse-me: se você já está casada há 35 anos, tem suas contas pagas, não briga um com o outro, o que mais pode esperar? Ele estava neste ponto quando lhe perguntei: que tipo de mulher seria ideal para você? Se fosse possível ter uma esposa perfeita, como ela deveria proceder? Ele, pela primeira vez, olhou-me nos olhos e perguntou: o senhor quer mesmo saber? Respondi-lhe que sim. Ele então sentou-se no sofá, cruzou seus braços e disse: Tenho sonhado sobre isso. A esposa perfeita seria aquela que às tardes fizesse o jantar para mim, enquanto eu trabalhasse no jardim. Chamasse-me e me dissesse que o jantar estava na mesa. Após o jantar, ela lavaria a louça. Eu possivelmente ajudaria, mas arrumar a cozinha seria responsabilidade dela. Ela também pregaria os botões de minhas camisas quando eles caíssem. Jean não conseguiu mais se conter. Virou-se para o marido e disse: Não acredito no que ouço. Você me disse que gostava de cozinhar. Norma então respondeu: Eu não me importo de cozinhar. Ele apenas perguntou como seria para mim a esposa ideal. Percebi também, sem que fossem necessários mais dados, a primeira linguagem do amor de Norman, formas de servir. Por que você acha que ele fazia todas aquelas coisas para Jim? Porque aquela era a sua linguagem do amor. Em sua mente, aquela era a forma de se demonstrar amor a uma pessoa, através das várias formas de servir. O problema era que formas de servir não era a primeira linguagem do amor de Jim. Não tinha para ela o significado emocional que existiria para ele, se ela utilizasse para com ele formas de servir. Quando a luz brilhou na mente de Norma, a primeira coisa que ele disse foi: por que ninguém me falou sobre isso 30 anos atrás? Eu teria me sentado no sofá ao lado dela durante 15 minutos todas as noites, ao invés de fazer todas aquelas coisas. Então, ele virou-se para Jim e disse: pela primeira vez em minha vida, entendo seu sofrimento quando fala que não dialogamos. Eu não conseguia entender isso. Na minha forma de enxergar as coisas, nós conversávamos. Eu sempre perguntava se você dormira bem e achava que aquilo era um diálogo. Mas agora compreendo tudo. Você quer que sentemos no sofá por uns 15 minutos à noite e conversemos. Só agora entendo o que você desejava dizer. E por isso é tão importante. E sua linguagem do amor emocional. E vamos começar hoje à noite mesmo. Vou lhe dedicar 15 minutos naquele sofá pelo resto de minha vida. Você pode contar com isso. Jim virou-se para Norma e disse: seria maravilhoso. E também não me importo de fazer o jantar para você. Vai ficar pronto um pouco mais tarde, porque chego do serviço depois de você. Mas não me importo em cozinhar. Eu vou adorar pregar seus botões. Você nunca os deixa solto o tempo suficiente para que eu possa pregá-los. Também vou lavar a louça pelo resto de minha vida, se isso faz com que você se sinta amado. Jim e Norman voltaram para casa e começaram a amar-se na linguagem certa um do outro. Em menos de 2 meses, achavam-se em uma segunda lua de mel. Eles me ligaram das Bahamas para contar sobre a mudança radical que o casamento deles passara. É possível o amor emocional renascer em um casamento? Pode apostar. A chave é aprender a primeira linguagem do amor do seu cônjuge e decidir utilizá-la.